Eu moro em Itapê, eu não devo nada a ninguém. Falo bem alto a quem quiser. Eu moro em Itapê, eu não devo nada a ninguém. Falo bem alto a quem quiser. Eu falo xé, xé, xé. Eu falo xé, eu falo xé, xé, xé. Eu falo xé, eu falo xé, xé, xé. Eu falo xé, eu falo xé, xé, xé. Eu falo xé. Oi, rapaz do céu, tá com a Maria Minho. Oi, tem um curisco lá no fundo já. Será que chove forte ou vai continuar chovendinho? Oi, não sei, mas qualquer coisa eu saio de banho na minha casa. Foi na venda do seu Zé que os Patrício falou que os caipira é mané e lá mesmo escutou. Mas meu sotaque é assim, viver feliz que nós quer. Pode erguer o coador, não gostei, eu falo xé. Eu falo xé, xé, xé. Eu falo xé, eu falo xé, xé, xé. Eu falo xé, eu falo xé, xé, xé. Eu falo xé, eu falo xé, xé, xé. Eu falo xé. Ô, compadre, vamos? Vamos. Vamos comer um bolinho de frango, né? Xé, rapaz, tô sem micre. Vamos, rapaz, pago pra você. Xé, paga mesmo? Pago. Xé, senhor do panguetangue. Eu já sartei de banda, tá chovendinho aqui. A pedra é enxuta, lendo em tupi-guarani. Não falo bem português, já tirei bicho de pé. Falo itapetininguês, pode crer, eu falo xé. Xé, xé. Xé, xé, eu falo xé, eu falo xé, xé, xé, eu falo xé, eu falo xé, xé, xé, eu falo xé, eu falo xé, xé, xé, eu falo xé, eu falo xé. É isso aí, vamos que vamos. Tá pitininga, é nóis. Xé. Ô, compadre, bom? Bom. Ele deixou, ele vai ficar humano, daí vai. Ele vai voltando o sentido, vai voltando o ar, né? Não, porque não tá mordendo a língua. Não rolou a língua. Tá louco, mano. Parece que o cara ia morrer, você virou um zóio assim, mano. E aí? Azuis e um porta-retrato. Sinto a voz mesma imagem. E o som já não muda estação. Sirenes do lado de fora. Madrugada e eu fazendo canção. Tenho certeza que tua cama também sabe o que é chorar. Sabe o que é sofrer por alguém? Que a estrada separou. Que a estrada separou. Oh, oh, oh. Que a estrada separou.